Vamos brincar de pula-pula, porque é muito divertido. Tô só eu no pula-pula. Do chão até o céu, e do céu até o chão. Mas cuidado pra não cair. Nós queremos entrar também, mas vale até 5 pessoas. Aguarde só um momentinho. Como é bom divertir, pular todos juntos. Mas tem um probleminha. Ele vai cair. Ah não! Ah não! O pula-pula já caiu. Uá! Vamos brincar de pula-pula, porque é muito divertido. Tô só eu no pula-pula. Do chão até o céu, e do céu até o chão. Mas cuidado pra não cair.